ser um conjunto de obras estruturais que se realizam no Conselho de Oliveira do Hospital. Simbolicamente, as outras obras estão muito na cidade de Oliveira do Hospital, mas também esta obra aqui numa freguesia onde também fazemos com que haja uma maior coesão, uma obra muito reivindicada aqui pela Junta de Freguesia e pelos elementos da Junta de Freguesia. Diria que até esta avenida era a que estaria em pior estado dentro do Conselho, em termos de trânsito que tem, de ligação também à variante, que faz a ligação ao Oliveira do Hospital. O Sr. Presidente acabou de dizer, é efetivamente uma realidade. Esta obra já era reivindicada há anos. Tal como dizia, era uma das que se encontrava, uma das ruas e de acesso aqui ao centro da vila, que se encontrava em piores condições a nível concelhio. E como Presidente da Junta e para o Executivo, é realmente uma obra que estava nos nossos horizontes, finalmente foi concretizado, é uma mais-valia para todos, para quem circula, para a vila em si, porque faz, como o Sr. Presidente dizia, a ligação entre a variante com direção a Nelas e o interior da vila. Portanto, temos aqui também os bombeiros voluntários que traz muita gente aqui à vila. Portanto, era uma das coisas que nós ansiávamos, era a realização, ou melhor dizendo, a requalificação desta via. Concretizou-se, fico contente com isso e penso que os lagarenses também ficarão satisfeitos com a obra aqui realizada pela Câmara Municipal na Vila de Lagares, uma das vilas com mais população a nível e concelho. Marilene, vou dizer como é que foi isto? Pronto, enquanto técnica posso dizer de uma forma muito breve e resumidamente o que é que se passou aqui nesta obra. Como podem verificar, foi feita uma requalificação a nível da pavimentação, foi feita uma melhoria a nível das redrenagens de águas pluviais com valetas, que não existem, apesar de já existirem, não estarem revestidas como estão agora em betão, e algumas delas em valetas ômega. Foi feita também uma pintura da sinalização horizontal e melhorámos a sinalização vertical, com complementação de alguma sinalética que não existia. Foram colocados ainda guias de proteção, os rails, e foram feitos também dois passeios que puderam dar continuidade aos já existentes para que as pessoas pudessem também circular com mais alguma segurança, e basicamente a intervenção foi a este nível.